A pobreza e a fome são uma violação inaceitável aos direitos humanos no mundo todo. Uma violação inaceitável aos direitos espirituais. Então, que toda consciência seja despertada e entenda que feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor. Atitude feminina. Provérbio X. O verme que come os olhos, motivos claros e sólidos. Tudo que eu desaprovo, a lógica do ilógico. Descontrole histórico, anoitecer meteórico. Coração diabólico, maldito teor alcoólico. Nos verte e deseja mais que meu Deus te proteja. Que a palavra penetre e que corra em suas veias. Que cure a sua alma antes que o dia escureça. Antes que a carne apodreça e a vida desapareça. Os dias de sofrimento, a aflição, o tormento. Faminto, sedento, o poderoso veneno. O golpe que alcançou a velocidade do vento. Que atingiu, penetrou, dilacerou por dentro. As raízes do mal que se espalham na mente. Na terra da inconsciência se infiltram profundamente. Te deixam tão vulnerável, o coração empedrado. Tornou-se incurável, a sanidade instável. Meu escudo me guarda, derroto todo medo. Cabeça baixa, respeito, fico de joelhos. Nasci para vencer, não me leve a mal. Instrumento do governo, sobrenatural. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu prato. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu barraco. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu prato. Deveres concretos, direitos abstratos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempos de angústia a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. A profecia de Daniel, o pecador vira réu. Quando da volta de Jesus, anjos guerreiros do céu, na grande tribulação do pó se levantarão. Uns para a vida eterna e outros pro caldeirão. Neste tempo haverá fome e guerra. Muitos que se dizem de Deus, falsos profetas, pra enganar, pra roubar do caminho, te tirar, te afastar de Deus e depois te matar. Meu dever é reconhecer que tenho que me entregar, ajoelhar aos pés da cruz e o mais ele fará. Confiar que não vai faltar comida no prato, que é ele quem comanda tudo no meu barraco. É a palavra de Deus que vem como um terremoto, estremecendo o inferno e o teor diabólico. Com força e poder pra você não perecer, dando vida em abundância pra aquele que nele crê. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu prato. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu barraco. Deveres concretos, direitos abstratos. Quero direitos humanos já dentro do meu prato. Deveres concretos, direitos abstratos.